Controle Salvador, usar 357 no hotel. 35 no 7, identifique chegada ponto, descida 050. Sente boa em descida 050, tá 35 no 7. Controle Salvador, bom dia, Golo 607. 607, desce para 4.000 pés, Mi 11, bom que é chegada. 4.000, Mi 11, bom que é chegada e perdeu contato com o centro recíproco, no 607. No solo 59, libera a direita e chama 121, décimo 9. 219, eu liberar 3859, livrou, boa. 3859, bom dia, táxi Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo para o 3859. Para o táxi, Totá 3171, 159 a bordo, 355, alterna o Galeal, Totá 3171. Totá 3151, o táxi autorizado via parte principal, táxi foi Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste 10111. Apenas atento ao Boeing da Gol, parqueando agora no 04, ok? O mesmo já está no término do parqueamento, sem interferir com o táxi. Ok, obrigado. Pode ser o táxi pátio, Índia, Alfa, onde espera da 10, 18 meses, está no meio 11, então 3171. Controle Salvador, Gol no 605, muito bom dia, tem informação, Adel. Diego no 605, identifique, desça 060, chegada a bom, filho. 060, chegada a bom, gol. Salvador, bom dia mais uma vez, São 3171, ponto de espera da 10, próximo. 3171, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento variável com 02 nós. Chega ali e decola da 10 da 3171. T07, desparar 2000 pés, autorizada final, pista no zero. 2000, voo no meio 07, reportando a estabilizada. Salvador, bom dia, objeto 5722, atende informação hotel, autorização Brasília. Confirmando 5722, foi Brasília? Afirmo. Sim, chame agora 121 decimal 9 para cópia web 5722. Paulo, 219, 5722. Decola 06, controle agora em 1935, tem um bom voo. 935, obrigado, bom dia, 3171. Bom dia, informação agora em curso à Índia. Brasília autorizado nível 320 via Pêndulo 17. Decola da 10, curva à direita no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Após posição Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa, quando intercepta Pêndulo 17. O controle em 199.35 e aciona 5015 no 3 pontos. Gente, autorizar 320, o pêndulo 17 decolando da 10, curva na direita, perfil da Arbor, Elefa 3935, 5095. Protegimento correto, portão 03, chama pronto para o pushback assinamento, webjet 5722. 03, chamaremos 5722. Voo no 605, desça para 4000 pés, ajuste no 09. 4000 pés, 109. Gol, 1605. Autorizado, baixou e travou o voo no 607. 607, complete final, chame torre, no 86. 286, voo no 607, nada, Maria. Bom dia. Bom dia, voo no 606. Menor, 607. Confirmando o gol no 607, final da 10. Afirmo, vai passar Índia 100, baixando o voo, 607. Gol no 607, bom dia, pistão no zero livre, o vento 030 graus com 02 nós, autorizado pouso, gol no 607. Livre pouso na 10 com no 607. T05, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 1, número 3 na aproximação, autorizada final no 0. T, 62 pés, ajustado em 11, número 3, voo no 5722, chama a posição número 3. Autorizado, chama ataque, chama objeto 5722. Autorizado, 5722. Azul no 3, libera a direita e chama 1219. Libera a direita, 219, pegaram o... Terra, visual. Torre 186. Bom dia, táxi Alfa Juliette, posição 05, parte principal. Alfa Juliette, posição 05, no principal, no 607. Recife, 12251, alternado no 3325, 3171 da frente. Recife, agora 251, 3325, da 3171, bom dia. Bom dia. Voador, bom dia, o gol no 897. Como é chamando o sol? É o gol 1897, que seria a nossa saída? Seria o gol 1807, Guarulhos, o que está ingressando agora na Alfa? 1897, para Confins. 7 no solo, 15, libera a direita e chama o solo 121, décimo 9. Liberando a direita, chama solo 1219, sempre 5 no 7. Solo Salvador, tá 35 no 7. Tan 35 no 7, táxi via Alfa Juliette, posição 08, pátio principal. Alfa Juliette, pátio 08, Tan 35 no 7. Torre Salvador, gol no 605, muito bom dia. Gol no 605, bom dia, final da 10, cheque frente. Baixo travado, meia milha de terra. Paciente, voo no 605, autorizado pouso não no 0, vento variável com 02 nós. 7, voo no 605. Taxi objeto 5722142, 4 horas com fixo. Objeto 5722, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera da torre em 118 decimal 612. O ajuste agora no 0-1-2. Bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 118-612, 10-1-2. Ajuste objeto 5722, obrigado, bom domingo. Espera pronto. 5-2, 5-2-2-8. Gente, chama agora a torre 1-2-1 decimal 9, ok? 8-6-12. Oi, objeto 5-7-2-2, pode esperar pronto. 5-7-2-2, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro 1-0. 5-7-2-2, livre alinhar e manter. O gol no 605, solo 2-0, direita 1-2-1 decimal 9. Virando direito, 1-2-1-9, gol 1-6-0-5. Paulo Salvador é o gol, boa noite, 04, 380, Galhão. Solo Salvador, muito bom dia, gol no 605. O gol no 605, táxi Alfa Juliette, posição 03, pátio principal. Alfa Juliette, posição 03, pátio principal, gol no 605. Gol no 804, para o Scopper, Galeão 360. Pronto. Autorizado Galeão, nível 360. Decoladão no zero, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. Quando intercepta, Pesulu 1-0 e segue conforme a rota. O controle em 1-9, decimal 3-5 e aciona 5-0-1-7 no transponto. 3-6-0 para o Galeão, curva 10, na curva direita da El, Leda, Bridge, 1935-5-0-1-7. Protegimento correto, portão 1-1, chama pronto, se tiver acionamento, gol no 804. Vai chamar o 804. Jato 5722, decola aos 22, chama agora o controle em 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Controle, muito bom dia, objeto 5722, eu escuto. 5722, contato radar, sobe para o 320, deve ser vigilante. Salvador, bom dia, Tantes 153, perdeu contato com o centro científico, vai atingir, mandeu 160 na Bonfim. Tantes 153, identifique, desça 4 mil pés, 1012, o ajuste, chegada bom. 4 mil pés, 1012, 1011 ou 1012? 1012. 1012, obrigado. Está descendo então na chegada bom, tanto de 153. Ok, senhor, confirma para o objeto 5722. 5722, sobe ao 320, vigilância e radar. Alguma possibilidade de voar direto para a posição Nibro? Negativo. E eleva. Voa eleva. Eleva autorizado. Obrigado. Pegue o estacionamento, eu vou no 804, posição 11. 804-111, autoridade chama táxi. Pode chamar pro táxi, 804. Oito, nove, sete, na escuta do sol. 897 na escuta. Sim, já tenho agora o plano aqui com fins 360, copia? Copia. Autorizado com fins nível 360, decola da 190 curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, quando intercepta Upper Zulu 16 e segue conforme a rota do plano. Controle em 199 decimal 35 e acena 5033 no transponder. 360 autorizado, decola da 190, direita da El, Leda, depois Bridge, Upper Zulu 190, controle 1935, transponder 5033. Só confirmando após a posição Bridge, intercepta Upper Zulu 16, ok? Segue conforme a rota. Após Bridge, Upper Zulu 16, conforme a rota 1.